Young Masca Negro. Só falar de Glock, mas sou anda de iSoft. Pente carregado, minha mira é só no pote. Esses nego pussy, mano, vê se não fode. Mas é de quebrada, por isso cês nem se envolve. Cês fala pra caralho no Twitter que é o par. Quando bate de frente já começa a gaguejar. Seu hype na viela, mano, tem valor nenhum. As nossa vivência, mano, tem nada em comum. Nós é pé na rua, vocês é pé na grama. Sua banca de PlayStation, a minha de fliperama. Vocês entendem a gíria, só não entendi o drama, né? O seu sangue nós derrama. Agora quer ser eu, quer ter o meu cabelo, quer ter as tatuagens, quer ter o meu respeito, quer ter o meu estilo, quer tudo que eu tenho. Só não vai ter os armamentos. Bota a cara pra tu ver se eu não regaço. Fala no meu nome pra tu ver se eu não te amasso. Desenho com teu sangue, mano, igual Pablo Picasso. Nós já nasceu fudido, não tememos o fracasso. É o bonde dos loucos, pô. Young Masca Negro, brota. Pra ver a desgraça acontecer, filha da puta. Pra mim vocês não é nada, cambada de piada. Se eu brotar na sua área, sabe que é chuva de bala. Fala que não tem bandido, conexão perigo. Se trombar o real nigga, sabe que tu tá fudido. Trap house de bandido, agora eu fiquei rico. Puss ass nigga, nunca vai ser meu amigo. Agora todos querem ter o mesmo dread. É só pretão chave, no cupi o swag. Eu sou abençoado 777. Minha proteção eu carrego na bag. Eu tô ficando louco enquanto eu chapulim, batendo em vocês tipo Bruce Lee. Se você não entendeu, eu não posso cair, socando todos vocês tipo Muhammad Ali. Esse flow não é seu. No trap sabe que eu sou o rei. Eu vim pra acabar com todos vocês. Se não entendeu, eu te matei. Tá foda, mano. Os caras deixam o Lock Dog armado, o Clean com menos outro. Aí deixa o Young Masca comigo e não quer que dê bosta. Isso que é foda. Aí os caras fazem o quê? Os caras fazem assim, ó. Olha o Clean bebendo igual a Pala. O Masca passa, eles fazem cara de oitão sem bala. Pelo amor ou pela dor, antes de chamar de talarela, quem se chama de amor? Já te falei nas outras linhas, que se ela engravida, certeza que a criança é minha. Pode chorar, essa não sofogue, que antes de morrer, tu vai sangrar pro Lock Dog. Se eu sacar a pistola, passa as coisas e não discute. De onde vem não aba, vem acende na rumput. Se tá difícil, até pra mais um crime, amor nem tenta. Já falei duro, não dobra, mole não entra. Desculpa, não chame de mão, cê tá ultrapassado. Desculpa, na minha família não tem peito pra. Falar de arma, o bug é resolvendo soco. Aprendizado de quebrada, cresce no meio dos monstros. A moda é falar de crime, mas nenhum apetitoso. Vários morrem pela boca, onde nós mata, esconde o corpo. Puta que pariu, hoje em dia tudo é mentira. Canto que não vive e o que vive não dá rima. Eles mentem pra transar com esses projetos de vadia. O trap tá engraçado, mas não rouba minha brisa. Desculpa a franqueza, mas nem tô desmerecendo. Vários que falam muito, mas nenhum que faz dinheiro. Mania feia desses brancos em querer pagar de preto. Toma cuidado que cês falam o bonde, cobra o preço. Acordei, fumei dois packs sem querer cair na track. Olha a desgraça, Young Masca, Lock Dog, Jesus Black. Se nós tromba eles na rua, é covardia pros moleque. Mas tô longe do buchicho coletando do meu cash. Lembrei do tempo lá da esquina, quando eu vendia maconha e cocaína. Nesse tempo nem tava na mídia. Cheguei aqui bem longe da polícia. Ninguém tem mãe, mano. Os caras de mãe, cara. Os caras de mãe. Só quem já matou a mãe, faltou mistura aqui.